Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas e vamos para mais um Deca Drops de notícias para um final de semana onde ficou tudo normal em Minas Gerais. Aliás, ficou quase tudo normal em Minas Gerais, né? Se a gente levar em consideração que o VAR, no fim das contas, acabou não nos prejudicando naquele que seria um pênalti para o Cruzeiro, e também o VAR no domingo marcou um pênalti contra o Atlético. Isso aí não estava normal, não. Então realmente aconteceu alguma coisa com a arbitragem e que ela funcionou diferente do que normalmente acontece. Mas tirando isso, tudo normal. Vencemos mais um clássico contra o Cruzeiro. Com esse clássico, inclusive informação trazida pelo Super Esportes, o América igualou sua maior sequência de vitórias na história do clássico, que até então, né, essa a última sequência de vitórias, de 6 vitórias, tinha sido na década de 20, né? Entre 22 e 27, o América venceu o Palestra Itália por 6 vezes seguidas em partidas amistosas do Campeonato da Cidade. Mas quem tem propriedade para falar sobre essas coisas históricas é o Serjão no América História, né? Bom, o América venceu o jogo por 2-0 contra o Cruzeiro lá em Sete Lagoas. Partida segura, partida tranquila. O Cruzeiro, assim como havia sido em Brasília, né, começou o jogo tentando pressionar. O América conseguiu se segurar legal. Apesar de a pressão do Cruzeiro ser aquela pressão meio estéril, não são tantas oportunidades. E quando teve ali, tinha jogador impedido e tudo. E o América, com tranquilidade, com inteligência, conseguiu segurar quando teve que segurar. Matou quando tinha que matar. E até no final das contas poderia ter saído com a vitória um pouco mais larga aí. Mas eu acho que o 2-0 ficou de bom tamanho, né? O América que foi para essa partida com Cavicchioli, Arthur, que vem se mostrando um bom lateral, parece que não é só um lateral de base, né? Vem fazendo boas partidas no profissional, tomou a titularidade do Nino Paraíba. Maidana, Ricardo Silva e Nicolas, que foi substituído depois no segundo tempo pelo Danilo Avelar. Alê, Juninho, que fez uma partidaça, uma assistência e um gol, né? Benítez, que é outro que fez uma partidaça também, tem que elogiar muito essa temporada do Benítez, tem jogado muito bem, que saiu para a entrada do Martínez no segundo tempo. Mateuzinho, que surpreendeu, vem surpreendendo, né? Fez uma boa partida também, o menino Mateuzinho, que saiu para a entrada do Everaldo. Azevedo, que saiu para a entrada do Watson. E Aloísio, que fez um gol também bem legal e depois ainda saiu na comemoração dando os tapas no Juninho no segundo gol, que saiu para a entrada do Wellington Paulista no intervalo. Após a partida, na entrevista ali pós-jogo da TV Globo, né, perguntaram para o Juninho sobre essa questão do favoritismo e tudo, e ele deu uma resposta protocolar de capitão, né? Colocou que nem vai falar de favoritismo, pois o respeito do lado é de um do nosso lado é um Cruzeiro grande, e quando a gente entra para jogar contra eles, não vê o momento negativo, né? Não vê o momento, que no caso é negativo, ver a grandeza que eles têm, a história que eles têm. Então, Juninho protocolar, eu acho que tá certo, né, para jogar, apesar da gente saber que se antes de começar o jogo, pela vantagem de um resultado igual nas duas partidas, e também pelo time do América que é melhor, a gente ser favorito, né, ter um leve favoritismo aí, com essa primeira partida de 2-0, a gente é muito favorito para avançar na semifinal. Acho que a gente já assumimos uma posição de ser obrigação agora passar para a final. Porque só uma catástrofe, um resultado positivo para o Cruzeiro, com mais de 3 gols de diferença, ou de 3 gols para mais, né, que daria a classificação para eles. E o Mancini também trouxe, né, que o América leva uma boa vantagem, mas não quer dizer que tenha nada decidido. Até porque do América a gente prega sempre os pés no chão, a maturidade acima de tudo, até em respeito ao Cruzeiro. Ainda temos 90 minutos a serem disputados e tudo pode acontecer no final. Então acho que está certo, Mancini, tem que ir com calma, com segurança, mas com calma, com pés no chão, com concentração, e entrar e jogar mais um clássico, e seria lindo, como diria também novamente citando o Serjão, do América História, que colocou no Twitter, que seria muito legal a gente ganhar, fazer a 7ª vitória consecutiva no antigo Campo dos Sete, já que o jogo de volta vai ser disputado no Independência. O jogo de volta, até então não havia se decidido ainda qual seria o dia e o horário, mas já fecharam, né? Pelo menos já divulgaram que a segunda partida vai ser no domingo, às 18 horas, Independência. Eu acho que a obrigação de todo americano aí é ir nessa partida, a gente empurrar o time para a gente avançar mais uma final do Campeonato Mineiro e quem sabe aí buscar um título também, né? O América agora volta a campo contra o Santa Cruz na terça-feira, amanhã, pela Copa do Brasil. E eu acho que no fim das contas, né, em termos históricos, essa partida com o Cruzeiro no domingo tem uma importância gigantesca para a gente avançar para a semifinal, ganhar mais um título. Mas em termos financeiros, essa partida contra o Santa Cruz é importantíssima. Por mais que o Santa Cruz não tem estado numa boa fase, o América é bem favorito para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é um torneio que remunera muito bem, é muito importante para a gente, para a sequência da temporada, né, em termos de orçamento. Então tem que entrar com muita seriedade e assumindo o papel de mandante, assumindo o papel de favorito para o jogo, mas com muita seriedade para a gente conseguir essa vitória de maneira tranquila e avançar para a próxima fase da Copa do Brasil e enfrentar o Cruzeiro sem esse peso nas costas de nada, só pensando em avançar para a final da competição. Bom, então é isso. Se vocês acham que vale a pena, que se vocês gostaram do conteúdo, compartilhe com os americanos para a gente conseguir chegar a mais americanos aqui no Deca Drops, beleza? Um abraço, galera, e até a próxima.